É o GM no beat, emplacando mais um. Trajadão de vírgula, Nike na camisa, cabelão na gilinha, nem precisa de gel. Hoje eu fui ali no rei da tesourinha, é. Até careca quer cortar no Manoel. Leão na favela, ouvindo Paulinho da capital, dentro da X1. Sou pretinho, cabelinho enroladinho, moro logo ali. E os vizinhos da quebrada com cara de cu. Brioso, olhos fulano, nervoso, eu não posso te azul. Pisaram fofo, é que hoje nós ronca mesmo. Cansei de passar sufoco. Quem desmereci hoje quebrou a cara. É que nas antigas ninguém dava nada, né? Começou a cortar na garagem de casa. Hoje é referência pras quebradas. Quer ficar bonitão com cara de maluqueiro? Quer ficar mandrake do jeito que elas gostam? Quer indicação? Quem cortou meu cabelo? Foi o Manuel Barbearia, coisa nossa. Quer ficar bonitão com cara de maloqueiro? Quer ficar mandrake do jeito que elas gostam? Quer indicação? É só colar no meu barbeiro. Foi o Manuel Barbearia, coisa nossa. E o que não pode depois do corte é agredir a moda. E o que não pode depois do corte? Hoje é sabadão, previsão de 40 graus. Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro. Do largadão de cordão que vale uns reais. Vida rica, jeito de vagabundo. Pois é, faz tempo que eu não uso boné. De cabelo cortado fica mais chavoso. Costeleta fina do bigode grosso. Corpo lacrado, mais pichado que os muros da rua. Sempre guardado pela proteção do céu. Azul, igual a lente da minha lupa. Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manuel. Que eu tô na régua, dentro da meca. Cê tinha que ver o degradê do malandré de SP. Sou de paulista, dia de festa. E o cartão preto, bato na testa de quem paga pra ver. Lembro dos truta, de mil e ducas, irmão de rua. Quem pagou pra ver que o solo é fértil, Deus traz pra perto. Quem tá na luta, olha nós aê. Lembro dos truta, de mil e ducas, irmão de rua. Quem pagou pra ver que o solo é fértil, Deus traz pra perto. Quem tá na luta. Hoje é bololô pelas quebradas, tirei os trator de casa e já passei no rei da maquininha. Chaveei no corte que eu lancei e a foto que eu postei, até as mina reagiu no Insta. Quantas vezes eu trampei virado, hoje eu sei que foi necessário. E mesmo assim vão falar que foi sorte. Hoje os bica baixo tom de voz, que se mexer com nós vai ser barba, cabelo e bigode. Forte abraço pras comunidades, muita coletividade. Nós é referência pros maloqueiros. Tô com o melhor barbeiro do bairro que hoje foi costeirado. O imparável luva de barbeiro. Cortava de graça nas antigas e olha quem diria. Tocando um Peugeot 308 novo. Pra quem antes não tinha cliente, muito menos maquininha. Hoje tem maquininha de ouro. Vou de navizera, com a Juju na testa. Cabelinho na régua e o bigode infininho. Manuel não erra, mas esse não exagera. Que é hoje que elas vai olhar pra mim. Vou de navizera, com a Juju na testa. Cabelinho na régua e o bigode infininho. Manuel não erra, mas esse não exagera. Que é hoje que elas vai olhar pra mim. Que elas vai olhar pra mim. Que elas vai. DJ GM. E pra quem não tinha recurso, hoje nós tá voando. De nave trajado de Nike, naipe de malandro. E o penteado elas já sabem onde nós tá mandando. É o Manuel, tão nem copia, mano, faz seu trampo. Há muito tempo nessa vida pra se levantar. Há muito tempo nós não dá moral pra falador. Porque falando da minha vida, onde tu quer chegar? Falar é fácil, eu quero ver matar no peito e gol. Nós é artista, monstro de periferia. Nós mata o leão por dia, respeita nós vem do pouco. Nunca tivemos visão materialista, mas nós tá pagando a vista o que não tinha no sufoco. Pra minha coroa, uma goma de frente pro mar. E a minha eu vou reformar no alto do morrão. Pra quando as crianças vêem e apontar, lembrar de mim como um exemplo de superação. Pra quem falou que o nosso corre não ia virar, ó nós aí fazendo mais um hit de milhão. Sete do Manuel tá na playlist do Neymar. Não pode nossa sacola, jogador de bate maracá no piquenique na Bravanel. Deu um raspa no salão, sai novinho. Já fiquei tô pronto pra roleta a favela. Domingão de sol estrala, quebrada toda, mas movimento. Aê, Andinho, manda aquele corte que é mídia, aquele mesmo que eu vi ontem à noite na tela de condomínio. Pique playboyzinho de novela, daqueles mesmo, pra nós desfilar na favela. Vai na tesoura ou na cheira, deixa na régua, mais tarde é marcha no foguete. Que as gatas me esperam, quem sabe o mar não tá pra peixe. E vai fisgar ela, tô bonitão, mas que beleza. Corte de favela, salve pra todos os barbeiros que rala em campo o dia inteiro. Deixa a quebrada mais bonita. Quem te falou que eu não tô vendo? Deu close nos drag, salvo a foto, deixou lá. Like. Ô Manuel, manda aquele corte degradê, deixa do jeitinho que elas gostam. Que hoje eu vou no shopping, entro nessa loja e levo estoque. Mostra que os favela também pode ir. Ô Manuel, manda aquele corte degradê, deixa do jeitinho que elas gostam. Que hoje eu vou no shopping, entro nessa loja e levo estoque. Mostra que os favela também pode ir. Salve pra todos os barbeiros do Brasil. Muito obrigado pelo esforço, talento. Segue na luta, segue na luta, segue em frente. Que quem trabalha, Deus tá vendo. É o GM, o beat, emplacando mais um. Diretamente, restante Love Facts.